Olá, começamos mais um Rádio Psy Podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Nosso endereço na internet é o radiopsy.mypodcast.com. E esta semana temos mais um especial com os artistas que se apresentaram no Festival Universo Paralelo 08. E para começar, recebemos no Rádio Psy o DJ Xamã, da Vagalume Records. Um dos pioneiros do Psy no Brasil, Xamã já mixa há mais de 10 anos, tendo se apresentado nos maiores festivais brasileiros, como Universo Paralelo, Transformation, Fora do Tempo e outros. Com vocês, DJ Xamã. Thank you. Acme in a nutshell? Well, the premise is quite simple. Take something designed by nature and reprogram it to make it work for the body rather than against it. Nature. You're talking about a virus. Indeed, yes, in this case, the measles virus, which has been engineered at a genetic level to be helpful rather than harmful. Is if you can imagine your body as a pipe. Thank you. weather was beautiful, it was easy living, and everything was fine. Next phase. as consciousness changes. DJ Rodrigo CPU, vocês acabaram de ouvir o DJ Xamã tocando. E para fechar nosso programa de hoje, recebo como convidado no Rádio Psy o Live do Ultramind, de Belo Horizonte. Formado por Carlos, o Kaká, e Rodrigo Brandão em 2005, eles produzem um som inovador, juntando melodias modernas e empolgantes, aliados a equipamentos de última geração. Foram um dos destaques do Festival Universo Paralelo este ano, e apresentam um live exclusivo para o Rádio Psy. O release completo e link para mais space e contato para festas vocês encontram em nossas comunidades. Com vocês, Ultramind.

In the circle round, out in emotional land, in physical time, in the circle round, out in emotional land, in physical time. We'll be right back.